a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do Saci. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do Saci. Pula, pula, pula, numa perna só. Vem lá dando brasa no cachimbo da vovó. Pula, pula, pula, numa perna só. Vem lá dando brasa no cachimbo da vovó. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do Saci. Ai, a bruxa vem aí. E não vem sozinha, vem na base do Saci. Pula, pula, pula, numa perna só. Vem largando brasa no cachimbo da vovó. Pula, pula, pula, numa perna só. Vem largando brasa no cachimbo da vovó. O homem pode ser careca, baixinho e barrigudo, mas se tiver dinheiro, ele está com tudo. O homem pode ser careca, baixinho e barrigudo, mas se tiver dinheiro, ele está com tudo. Ei, bonitão, está de bobeira no salão. Seu guarda, aviso engraçadinho, quem manda é o barrigudinho. O homem pode ser careca, baixinho e barrigudo, mas se tiver dinheiro, ele está com tudo. O homem pode ser careca, baixinho e barrigudo, mas se tiver dinheiro, ele está com tudo. Ei, bonitão, está de bobeira no salão. Seu guarda, aviso engraçadinho, quem manda é o barrigudinho. Hey! Hey! Hey! É hoje que eu vou pra farra, ninguém me agarra, eu vou me espalhar. Maestro, manda aquela brasa, sair de casa pra ver bumbo furar. É hoje que eu vou pra farra, ninguém me agarra, eu vou me espalhar. Maestro, manda aquela brasa, sair de casa pra ver bumbo furar. Mas se o bumbo furar, deixa a coisa pra mim. Eu vou de garrafa, batendo assim. Digidim, digidim, din. Hey! Digidim, digidim, din. Hey! Digidim, digidim, din. Hey! Digidim, digidim, din. É hoje que eu vou pra farra, ninguém me agarra, eu vou me espalhar. Maestro, manda aquela brasa, sair de casa pra ver bumbo furar. É hoje que eu vou pra farra, ninguém me agarra, eu vou me espalhar. Mas se o bumbo furar, deixa coisa pra mim. Eu vou de garrafa, batendo assim. Digidim, digidim, din. Hey! Digidim,